Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos intérpretes. Henrique Pinto. Praticamente todo violonista se envolve com o ensino em um momento ou outro de sua vida, muitas vezes até sem estar devidamente preparado para isso. Entretanto, há uma grande diferença entre o professor ali da esquina e um verdadeiro pedagogo. A história do violão brasileiro está pontuada pela presença de poucas figuras seminais, sob cuja influência a presença e a excelência do violão brasileiro em nosso cenário musical tem dado saltos perceptíveis. O programa de hoje é um pouco diferente, pois não trata de um solista de violão nem de um compositor, mas de um músico que tem se destacado como um camerista e principalmente como o professor de violão mais influente no país nos últimos 40 anos, Henrique Pinto. Eu entrei numa primeira escola de violão. Essa primeira escola de violão era um senhor que ele dava aula de violão, violino, contrabaixo, acordeon, piano, bateria, enfim, eu mudei, fui para o conservatório, o Heitor Villa-Lobos, que fica na Avenida do Estado, e eu fui aluno do Sérgio Scarpielli. Então, aquele era um momento do violão em que o violão estava praticamente nascendo, e um movimento violonístico, todos eles ligados com Isaías Sávio. Então, era uma coisa que para mim era muito distante, o nome Isaías Sávio era uma coisa, era um mito. Né, porque todo o livro que se usava de violão tinha o nome do Isaías Sávio. E aí eu comecei a estudar, comecei a ir nos concertos, aí eu fui procurar Isaías Sávio. Então, Isaías Sávio que realmente era... Fez a diferença. Que fez a grande diferença na minha carreira. Thank you. Ouvimos de Bach o terceiro movimento Allegro da primeira trio sonata para órgão, num arranjo para três violões de Henrique Pinto, interpretado pelo violão camaratrio na formação Henrique Pinto, João Luiz Rezende e Douglas Lora. Essas duas partes elas se fundiam, quer dizer, tanto o violão popular como esse tal violão erudito. Professor Henrique Pinto. E eu lembro, inclusive, na época que eu fui aluno de Isaías Sávio, que o Toquinho, ele tinha aula antes de mim. Então, para mim, era um grande prazer. Eu chegava um pouquinho antes para ver, porque ele já era famoso, etc. Entende? Qual que é a tua impressão pessoal do Isaías Sávio como professor e como pessoa? Ele era uma pessoa extraordinária. E eu fui ter aula com ele. Ele já era uma pessoa bastante idosa. E nós conversávamos muito. Isso daí que era o mais gostoso da aula dele. Né? E ele falava muito da vida dele no Uruguai, do Conrad Koch, que foi o professor dele. Agora, a coisa mais importante que eu sinto não foi exatamente o que ele me ensinou tecnicamente. Foram poucas coisas assim, que ele me deu dica. Mas eu achava impressionante. Eu ia ter aula com ele, e tinha muitos alunos, né? Era o professor mais famoso. E eu voltava com uma vontade enorme de tocar violão. Ouvimos de Paulo Bellinati, Baião de Gude para três violões, tocado pelo Violão Câmara Trio, formado por Henrique Pinto, João Luiz Rezende e Ivan Klaus. Eu fui para Santiago de Compostela, como bolsista, tive aula com José Tomás. Henrique Pinto. Para mim foi muito importante, porque abriu um espaço assim, muito grande, né? Esse espaço grande, eu vi o mundo. Ver esse mundo violonístico fora, fora de São Paulo. Uhum. Nós éramos em 40 alunos lá em Santiago de Compostela, né? Então, de ver aquela gente toda maravilhosa tocar. Quer dizer, só que tinha uma pessoa assim, muito especial nesse festival, que chama-se o Baltazar Benítez. Uhum. Então, Baltazar Benítez, hoje, se eu não me engano, ele mora na Holanda, e ele tocava de uma forma muito particular. Né? E aí, conversando com ele, tudo, ele foi aluno do Abel Carlevaro. Né? Aí, quando eu voltei, aí eu tinha um festival no Rio Grande do Sul e o Abel Carlevaro ia estar lá presente. Aí eu entrei em contato com ele, etc. Uma pessoa extremamente gentil. Ele me ouviu tocar, ele me deu uma bolsa, né, para eu estudar com ele. Então, fiquei morando no Uruguai algum tempo. Trabalhei as obras, a técnica dele. Ouvimos de Toninho Horta, Diamantina, num arranjo para três violões de Daniel Wolff, interpretada pelo Violão Câmara Trio, formado por Henrique Pinto, João Luiz Rezende e Ivan Klaus. No momento que eu comecei a estudar violão, eu já tinha 14 anos, etc., comecei a dar aula de violão. Professor Henrique Pinto. Então, para mim, era muito importante eu saber qual era aquela molinha que você mexe na cabeça do aluno e que faz com que ele melhore, com que ele se estimule. Qual é o repertório que eu tenho que dar? Por que que a mão dele, se colocar de uma determinada forma, funciona melhor ou funciona pior? Por que que o som sai de uma determinada forma? Por que que esse anda mais rápido, aquele não anda mais rápido? Enfim, sempre para mim foi uma curiosidade grande. Talvez essa curiosidade grande em a gente dar aula, talvez seja se autoconhecer. Eu acho que dar aula é um autoconhecimento, né? Talvez a gente procure dentro da gente aonde que está aquele fatorzinho, entende? Com que eu poderia talvez ser um grande violonista ou um grande concertista. Thank you. Ouvimos de Antonio Soler a sonata número 7, originalmente escrita para cravo, num arranjo para três violões de Graham Klippel, tocada pelo Violão Câmara Trio, formado por Henrique Pinto, João Luiz Rezende e Ivan Klaus. Eu tive aula com Sérgio Scarpiello, que foi realmente o professor, o primeiro professor de violão. Henrique Pinto. Era muito interessante, porque ele, poucas coisas ele me ensinou. Ele falava, o violão você tem que colocar na perna esquerda, a mão direita tem que colocar desse jeito, a mão esquerda desse jeito e pronto, acabou a história. E eu conseguia tocar todo o repertório que eu queria. Assim, eu nunca tinha feito, não fiz uma escala com ele, arpejo, técnica, aquela miscelânea que normalmente uma escola mais acadêmica faz, né? E saía bonito, uhum. O que eu lembro, saía fluente, uhum. Eu sentia que não tinha problemas, etc. Quando eu comecei a fazer realmente muito exercício e muita coisa, eu senti que eu tive uma decadência grande, bem acentuada. Eu acho que cada aluno é uma personalidade diferente. E eu acho que a aula em si não é o problema de você ensinar a coisa, mas sim de você estudar o aluno. Então essa questão de eu ir dando determinadas músicas e saber como é que ele funciona em cada música, entende? Qual é essa linguagem técnica que é funcional para ele. Então isso daí vai criar o quê para ele? Vai criar uma certa afetividade. Afetividade é interesse. Você tendo interesse, aí vai embora a coisa. Se você não tem interesse, realmente fica um oco, fica um vazio. Thank you. Ouvimos de Rameau, Gavotte Double, que é o último movimento da suíte em Lá menor das Nouvelles Suites de Pièces de Clavecin, publicadas em 1728, num arranjo para três violões interpretado pelo violão camaratrio, formado por Henrique Pinto, João Luiz Rezende e Douglas Lora. O método Iniciação ao Violão, de Henrique Pinto, publicado inicialmente em 77, é um livro adotado por escolas e professores particulares em todo o país e também na Europa. É seguramente um dos métodos mais amplamente disseminados em toda a história da educação musical brasileira. O Isaías Sávio, quando ele estava assim, ele estava nos últimos dias dele, a editora Record me chamou para eu ficar no lugar dele. Então, se eu ficasse no lugar dele, eu tinha que fazer algum trabalho, claro, né? Então, a partir daí, realmente, eu comecei a pensar sobre esse livro, Iniciação ao Violão. Então, essa experiência toda, entende, que eu tive desde os 14 anos de idade, da aula, usava o que era muito importante para mim, essa questão da aula, o gostar da aula também, era eu evitar a monotonia do dar aula. Então, para cada aluno, eu usava um método diferente. Enfim, eu usava vários livros. E eu notei que em todos os livros que eu usava, ia até um determinado ponto que era interessante para o aluno. Então, existia uma espécie de um break ali, né? O aluno, ele ia muito bem até aquele determinado ponto, mas o livro era feito, assim, para um aluno ideal. O aluno ideal realmente é meio complicado. São alguns alunos ideais que nós temos, né? Que ele vai por ele mesmo, né? E a partir daí eu comecei a elaborar realmente um livro em que da primeira lição até a última tivesse um interesse musical para ele, para o aluno. Então foi a partir desse princípio que eu comecei a elaborar. Então isso é uma espécie de uma síntese daqueles 30 anos de eu dar aula, entende, que eu realmente montei esse livro e tive a sorte, assim, dele ser adotado na maioria das escolas, tudo, que eu fico muito feliz. A literatura brasileira para o ensino de violão sempre teve uma fisionomia voltada para o adulto e havia uma evidente lacuna no ensino para crianças pequenas. Isso deu origem ao livro Ciranda das Seis Cordas, estruturado especificamente para o uso de crianças em idade de alfabetização e que é majoritariamente baseado em canções folclóricas infantis. Este também se tornou um best-seller do ramo. Então eu via que todos os métodos também de violão para criança que existia, aliás, os poucos métodos que existiam, era como se fosse feito para adulto. Professor Henrique Pinto. Quer dizer, seria bom se a criança fosse um gênio. E aí eu comecei a pensar nesse livro, entende? Como é que funciona? Comecei a ler um pouquinho de Piaget, etc., sobre o estruturalismo, etc., essa questão das memórias, como que existe, a questão afetiva, que é muito importante, entende? Então, essa graduação de dificuldade, eu tive muito cuidado para que ele passasse, vamos supor, de um nível para outro, de um estágio para outro, como se não fosse uma escada, mas sim um movimento contínuo. E então foi também uma experiência que eu dei muita aula para criança, e eu tinha que fazer o livro, eu tinha que fazer as musiquinhas. Para cada aluno, se ele chamava Joãozinho, então Joãozinho 1, Joãozinho 2, Joãozinho anda, Joãozinho fica parado, etc., né? Uhum. Então, aí que eu elaborei esse livro. Ouvimos de Giacomo Bartoloni, Fantasia del Tambor, interpretada pelo violão câmara-trio formado por Henrique Pinto, Angela Muner e o compositor Giacomo Bartoloni. Como camerista, eu comecei a tocar quando eu estava no Conservatório Vila Lobos, que era lá no aluno do Scarpiello, etc. Eu tocava muito em duo de violões. Henrique Pinto. Agora, realmente, eu comecei a fazer mais seriamente a música de câmara quando eu comecei a fazer concerto com cantores. Então, um cantor que realmente para mim foi muito importante foi Eládio Pérez Gonzalez, né? Depois eu tive outros cantores que eu fiz recital. Depois eu fiz alguns concertos com violinista, depois fiz concerto com flautista, com Carrasqueira, o pai, o filho também, com o Sagar. Depois com violoncelo, agora que eu tenho também um duo com violoncelo, com a Gretchen Miller. E tem um trio de violões, né? E eu acho essa experiência de trabalhar com música de câmara, para mim, eu acho mais confortável do que ser um solista. Eu me sinto mais à vontade. O primeiro disco nosso foi com eu, a Angela Muner e o Giacomo Bartoloni. Depois aconteceram alguns problemas, o trio se desfez. E posteriormente, aí eu tive outras formações com o trio que também não funcionava, não dava certo. E a última formação realmente interessante foi eu, o João Luiz e o Douglas. Mas antes disso, tinha eu, o João Luiz e mais o Ivan, Ivan Klaus. Então nós também fizemos bastantes concertos. E o último disco que está para sair agora é com eu, o João Luiz e o Douglas. Mas infelizmente o João Luiz e o Douglas estão fazendo uma carreira internacional, etc. Eu creio que... No momento, acho que o violão câmara-trio vai ter que... Vai ter que esperar um pouquinho. Vai ter que esperar um bocado. Um repertório bastante pequeno, tem poucos compositores que fizeram música para três violões. Uma das mais interessantes que tem é do Farkas, Ferenc Farkas. Mas a grande maioria realmente são transcrições. Thank you. ouvimos de Ferenc Farkas, Citaredia Strigoniensis, em três movimentos, entrada, minueto e rondó finale, tocado pelo Violão Câmara Trio, formado por Henrique Pinto, João Luiz Rezende e Douglas Lora. Hoje não é exagero dizer que 90% dos violonistas brasileiros que chegam a se tornar concertistas têm tido alguma espécie de contato com o professor Henrique Pinto, seja como um professor regular, como é o meu caso, seja em cursos de férias ou através de seus métodos. Só que a sua retidão profissional não lhe permite alardear este fato. A lista de concertistas que estudaram com ele seria tão longa que nem vale a pena começar a citar nomes, mas talvez um mérito ainda maior resida no alto índice de aproveitamento de alunos de talento mais limitado, que, em outras mãos, provavelmente desistiriam do violão. Para ele, o aluno que lida com uma dificuldade maior de aprendizado é igualmente digno de atenção. O professor Henrique Pinto acaba de lançar um livro chamado Violão, um olhar pedagógico, pela editora Record. Então é todo um trabalho que eu falo, entende? Da minha experiência, eu dando aula, tem um enfoque, tem o que eu acho uma parte extremamente importante, é um fundamento de um método, quer dizer, o treino do ouvido, treino da memória, relaxamento, que eu acho os três itens assim, principais, né? Então, quer dizer, como acontece essa coisa dentro do indivíduo? Entende? A preocupação de livros ou métodos realmente é uma coisa muito externa, né? Uma coisa muito muscular. Entende? Mas como que acontece esse mecanismo, essa coisa interior? ouvimos de Paulo de Tarso Sales as Variações Albinas, tocadas pelo Violão Camaratrio, formado por Henrique Pinto, Ângela Muner e Giacomo Bartolone. Eu tenho ainda hoje alguns alunos, etc., que não são profissionais. Entendeu? Um é engenheiro, o outro é fiscal do imposto de renda, outro é, enfim. E são pessoas que tocam muito bem, já gravaram um disco até, e tem um prazer enorme tocar o instrumento. E querem tocar bem o instrumento. Professor Henrique Pinto, muito obrigado pela entrevista e lhe desejamos êxito no lançamento do seu livro e do seu CD. Aos nossos ouvintes, se quiserem enviar comentários, por favor, escrevam para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado pela sua audição e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Adriano Vieira e Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.